Sri Prahiri me fez sim pra voar daqui pra ali. Mas quem se escondeu fui eu. Te vi passar pelo jardim e me vi sem acesso a ti. Onde você está? Aonde você se escondeu? Eu te fiz pra voar. Onde foi que se perdeu? Aonde você está? Aonde você se escondeu? Eu te fiz pra voar. Onde foi que se perdeu? Você se escondeu, eu te fiz pra voar. Onde foi que se perdeu? Aonde você está? Aonde você se escondeu? Eu te fiz pra voar. Onde foi que se perdeu? Te vi passar pelo jardim.